Esse é o novo Mega Robson. É perfeito. Turn down for what? Equipe KDC. Turn down for what? Alô, Mel. Turn down for what? DJ Marujo, produzindo os melhores CDs do Pará. Turn down for what? DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Ei! Ei! Ei! Ei! Ai, ai, ai, ai, ai! Portal Avis, o site mais badalado do Pará. Perdido, baby amor. Oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício. Meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício.